Jesus. A vida dele foi transformada e a sua vai ser também. Solta o paredão de Jesus aí. Eu fui transformado, agora sou cristão. E no meu paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz. E o dono do meu paredão agora é Jesus. Eu fui transformado, agora sou cristão. E no meu paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz. E o dono do meu paredão agora é Jesus. Meu paredão é de Jesus, é de Jesus. Aqui tem alegria, aqui tem muita luz. Aumento o som do grave e tiro o pé do chão. E vibra que a louva curtindo esse paredão. Meu paredão é de Jesus, é de Jesus. Aqui tem alegria, aqui tem muita luz. Aumento o som do grave e tiro o pé do chão. E vibra que a dança curtindo esse paredão. Guitarrinha de Jesus. E abri meu coração, entreguei a minha vida e também o meu paredão. Meu era um cara errado, vivia pra riar, bebia a noite inteira sem ter hora pra acabar. Mas conheci Jesus, abri meu coração, ele entrou na minha vida e também no meu paredão. Meu paredão, meu paredão é de Jesus. Aqui tem alegria, aqui tem muita luz. Aumento o som do grave e tiro o pé do chão. E vim pra calovar curtindo esse paredão. Meu paredão é de Jesus, é de Jesus. Aqui tem alegria, aqui tem muita luz. Sono grave e tiro o pé do chão. Baterista abençoado, chama a guitarra, vai. Oh, glória a Deus. Eu fui transformado, agora sou cristão. E no meu paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz. E o dono do meu paredão agora é Jesus. Eu era um cara errado, vivia pra riar, vivia a noite inteira sem ter hora pra acabar. Mas conheci Jesus e abri meu coração. Ele entrou na minha vida e também no meu paredão. Meu paredão é de Jesus, é de Jesus. Aqui tem alegria, aqui tem muita luz. Aumento o som do grave e tiro o pé do chão. E vem pra cá louvar curtindo esse paredão. Meu paredão é de Jesus, é de Jesus. Aqui tem alegria, aqui tem muita luz. Aumento o som do grave e tiro o pé do chão. E vem pra cá louvar curtindo esse paredão. Bate palma pra Jesus.